deixo da Lamborghini. Vive na vida, isso me define. Muito cash no bolso da Mickey. Me mostra o que sabe fazer. Entra no quarto, desliga a TV. Bandida, quer sentar, seu corpo caliente. Subindo fumar, eu vejo você descer. Maldita cavala jogando na cara. Bebe, te defende, joia da vivara. Dando estrago pro ela, trouxe a gata pro meu mundo. Senti o peso da corrente do valor de um pulo. Tapa na bunda durante o twerk. Chapa na picadilha, se ela não mente. Muito novo com uma vida independente. Não posso me entregar pras minhas emoções carentes. Quer andar de Louis Vuitton. Queima do fininho. Duas G na Band, ela fica tranquilinha. Brota na minha base de vestido e sem calcinha. Me mostra o que sabe fazer. Entra no quarto, desliga a TV. Bandida, quer sentar, seu corpo caliente. Subindo fumar, eu vejo você descer. Ela enche a boca quando o assunto sou eu. Na roda com as amigas, quer provar que me conhece. Detalhes nas entrelinhas que não percebeu. Que essa é a prova viva que ela ainda não me esqueceu. Vivendo a vida de artista. A 200 na pista. Ok. Joga pra baixo e pra cima. Ela controla a bunda, ela faz. Days, vou descendo porque ele pira. Com a G100 dentro da Lamborghini. Viver a vida, isso me define. Muito cash no bolso da Mickey. Me mostra o que sabe fazer. Entra no quarto, desliga a TV. Bandida, quer sentar, seu corpo caliente. Subindo fumaça, vejo você descer. Vejo seu corpo mexendo de fato. Descendo lá embaixo, ela sabe o que faz. Preta gostosa, de calcinha rosa. Sempre que ela encosta, eu fico na mó paz. Eu já te disse que minha vida é isso, baby. Não me compare com outro rapaz. Também te disse que nem tudo é dito. Frio e calculista, se atente aos sinais. Se sua bunda falasse, ela pedia tá. Ela peca simplesmente por ser cavala, né? A palma da minha mão marcou ela por dia. Danada palmeiteira, amor, sentar na minha frente. Ficou meio pá de comentar pra suas colegas. Vai que ela chama na DM pra fazer o try. Days, vou descendo porque ele pira. Com a G100 dentro da Lamborghini. Viver a vida, isso me define. Muito cash no bolso da Mickey. Me mostra o que sabe fazer. Entra no quarto, desliga a TV. Bandida, quer sentar, seu corpo caliente. Subindo fumar, vejo você descer.